nosso irmão prepara. Vitória, missões para viver, almas pra evoluir, ensinamentos a passar, olhares pra refletir. Enxergo mais claramente, se fecha o olho, abre a mente, universo onipresente, respeito a lei que vigora quando vem naturalmente, é o que torna consciente, faz sentir-se presente, experimente o poder do agora. Ângulo de visão de suma importância, não se pode vacilar. Responsabilidade, vontade, clareza, verdade na hora de tratar. Religião, credo, raças e cores, fala de amor, poemas e dores. Ouvir um som, pensa na vida, faz a passagem ainda mais produtiva. Viva intensamente o momento, tendo em mente o desenvolvimento, ligado no que tá acontecendo, a informação, o entretenimento. Olhe a si mesmo no lugar dos outros, respeitando a vida pra compreendê-la aos poucos. Pense no amanhã, é questão de saber plantar, alimentando a fé, a natureza faz brotar. Olhe a si mesmo no lugar dos outros, respeitando a vida pra compreendê-la aos poucos. Pense no amanhã, é questão de saber plantar, alimentando a fé, a natureza faz brotar. Vamos viver a vida buscando se divertir, mostrando pra todo mundo que a paz pode estar aqui. Cada passo do caminho é uma parte da história, tudo que a gente vive a gente guarda na memória. Vamos viver a vida buscando se divertir, mostrando pra todo mundo que a paz pode estar aqui. Cada passo do caminho é uma parte da história.